bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, diretores, programadores e locutores, né, de todas as emissoras de rádios que estão nossas parceiras pelo Brasil inteiro, exibindo o Mundo Sertanejo. Nós estamos no ar em todo o Brasil, de 5 da manhã a 0 hora, portanto, à meia-noite, né? Cada emissora de rádio, cada parceira tem o seu horário de exibir o nosso programa. Muito obrigado a todos vocês que compõem as equipes, a todos vocês, amigos ouvintes, que nos dão a honra da audiência. Um beijo no coração de todo mundo. Minha querida Bia Pinheiro, no Rio de Janeiro, ouvindo o nosso programa pela Rádio Atividade Web de Belo Horizonte. Um abraço a todos vocês, amigos de BH, a capital de todos os mineiros, inclusive minha, né? Eu sou mineiro de Unaí. Um abraço a todos vocês também da Rádio Atividade FM de Juína, Mato Grosso, exibindo o Mundo Sertanejo. César Menotti e Fabiano cantam. A gente começou, estava tudo tão bem. Você só pensava em mim, eu não pensava em ninguém. Era só carinho, era só amor, era só beijinho e paixão. Era tudo flor, não existia dor, era mais perfeita emoção. Foi ficando diferente, sua atitude mudou. Daquela flor tão bonita, só o espinho ficou. Espetou, espetou, espetou, espetou. Essa mulher estressada só vive de mau humor. Tá sempre com essa cara de quem comeu e não gostou. Essa mulher estressada eu não consigo entender. Mesmo chata e complicada, eu ainda amo você. Quando a gente começou, estava tudo tão bem. Você só pensava em mim, eu não pensava em ninguém. Era só carinho, era só amor, era só beijinho e paixão. Era tudo flor, não existia dor, era mais perfeita emoção. Foi ficando diferente, sua atitude mudou. Daquela flor tão bonita, só o espinho ficou. Espetou, espetou, espetou, espetou. Essa mulher estressada só vive de mau humor. Tá sempre com essa cara de quem comeu e não gostou. Essa mulher estressada eu não consigo entender. Mesmo chata e complicada, eu ainda amo você. Essa mulher estressada só vive de mau humor. Tá sempre com essa cara de quem comeu e não gostou. Essa mulher estressada eu não consigo entender. Mesmo chata e complicada, eu ainda amo você. Eu ainda amo você. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, Mundo Sertanejo, é isso aí, música no seu rádio. Já estamos de volta com o nosso programa e vamos mandar mais alô aqui para os nossos amigos da Rádio Nova Dimensão FM de Assiara, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, o Luciano, o Vilmundson, a todos vocês da equipe da Rádio Nova Dimensão FM. Um abraço, viu? Nosso muito obrigado. Meu amigo Leandro Simões de Caieiras, São Paulo, um abraço a todos vocês. Aí, muito obrigado pelo carinho da audiência. Meus amigos da Ideal FM do Boituva, São Paulo, também exibindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês, viu? Quem canta bonito agora, Zé Ricardo e Thiago, O Que É Que Eu Fiz Ontem à Noite? Pelo tanto que você bebeu, não imagino o que aconteceu. Vai no espelho e olha a sua cara, tá de olho roxo, a cabeça raspada. Vai na garagem e olha o seu carro, tá todo sujo, todo amassado. E essa aliança no seu dedo, tá doido, meu amor?

safado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado, ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é montado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. Cabra danado, eita cabra danado, cabra danado. Valeu, Kaique Cadu. Muito bem, ouvimos Kaique Cadu cantando Cabra Danado com a minha participação. Ficou legal essa música, né? O Nova Roupagem, a dupla canta muito bem. Parabéns aos meus amigos Kaique e Cadu. Minha querida Mirlene Silva, em São João do Paraíso, Minas Gerais. Um beijo para você, Mirlene Silva. Todos os amigos da Paraíso FM que exibe o nosso programa aí na cidade, para toda a região, né? A toda a equipe da Paraíso FM, o nosso abraço carinhoso. Meu amigo Leandro, aí em Cananéia, os amigos da Galera FM, em Cananéia, interior de São Paulo, exibindo também o Mundo Sertanejo. A Eva Wanda da Silva, em Sinop, Mato Grosso, ela disse que não perde um só Mundo Sertanejo. Meu amigo Taliba Gonçalves, aí da Rádio Atividade FM de Juína, Mato Grosso, também exibindo o nosso programa todos os dias, 7 horas da manhã. Sucesso total em Juína e toda a região. Irmão, um copo de tequila, a rocha vem gostoso e vai no vira-vira e sal. Irmão, arrocha essa menina, que a gente vai virando e vai, e a mulherada pira. E pra quem gosta, João Pedro e Felipe, arrocha com tequila, vai. Vou te ensinar a nova sensação. Chama a mulherada aqui, vai começar a moeção. Tome cuidado pra não exagerar. No toque do arrocha você pode viciar. Vou misturar tequila com arrocha, sei que você vai gostar e vai lembrar de mim. É a mistura que todo mundo gosta. Era o que faltava na balada, a mulherada se sal. Irmão, um copo de tequila, arrocha bem gostoso e vai no vira-vira e sal. Irmão, arrocha essa menina, e a gente vai virando e vai, e a mulherada pira. E pra cantar esse arrocha, chega aí Cristiano Araújo. Deixa comigo João Pedro e Felipe. Arrocha com tequila assim ó. Vou te ensinar a nova sensação e chama a mulherada aqui. Vai começar a moeção, tome cuidado pra não exagerar. No toque do arrocha você pode viciar. Vou misturar tequila com arrocha, sei que você vai gostar e vai lembrar de mim. É a mistura que todo mundo gosta. Era o que faltava na balada, a mulherada sim. Sal, limão, um copo de tequila, arrocha bem gostoso, vai. E vai no vira-vira e sal, limão, arrocha essa menina, que a gente vai virando e vai, e a mulherada pira. Sal, limão e um copo de tequila, arrocha bem gostoso, vai. E vai, e vai, e vai, vai, vai. Sal, limão, arrocha essa menina, que a gente vai virando, vai, e a mulherada pira. Arrocha com tequila, sal, limão. Um beijo para minha querida Cristina Arantes, ela é de Teodoro Sampaio, São Paulo, né? Ela mandou um e-mail muito bacana. Olá, Diego Valadares, não perca seu programa, gosto muito das suas músicas. Muito obrigado, viu, Cristina Arantes, sempre interagindo comigo. Um abraço a todos os amigos aí da Web Rádio Ebamix, que exibe o nosso programa na programação, né? Um abraço a todos vocês. Meu amigo André Braz, de São Geraldo do Baixio, sempre mandando, sempre interagindo comigo aí no Facebook. Diego Valadares, todas as manhãs aqui, a Líder FM exibe o seu programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu, André Braz, de São Geraldo do Baixio, Minas Gerais. Vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta com mais um programaço Mundo Sertanejo. Vou cantar pra vocês, canta Diego Valadares. Tchau, Brasil!